Olha, agora. Não trouxemos nada para comer. Trouxe 27, estava 27, 25 no mar. Eu tenho. Nossa, não, de vocês quanto vai ficar? Uau! Botei meu pau que não sabia como sacar. Hã? Botei meu pau que eu não sabia. Não, é? Não, eu não sabia como sacar. Comida de passarinho. Onde? Atrapalhou. Trouxe pra mim. Uma língua. Cobrinha. Vamos parar, vamos parar. Já te saciaste, já boca. Quê? Dá para gravar a ti. Para aí, eu sim, comecei a gravar. Eu não gravei. Mas eu assim comecei. Que é o Martins? Aí tem um. Ah, ninguém interessa. Toma, Martins. Toma. É? Mas deixa isso! E por que não vamos para o outro lado? Okay. Eu vou botar pau só para ele. Presa, Mati. Mas tem que sair por aí. Sim. Quando está para a banda do vento, dá-lhe para trás. Aí tu não sinto vento.